Zero, não sei, já escuta para cópia. Turão 7, autorizado para Recife, nível de voo 090 pela Golf 677. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Conde, transponder é o 0271 e o controle em 120.8. Contexto. Pastor 17, plano 090, Golf 677, decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Conde. Aciona o transponder 0201 e chama o controle em 1208. Só o transponder é 0271, ok? Transponder 0271, pastor no 7. Correto, chama então, tá livre acionamento, chama para o táxi, pastor no 7. Pronto para o táxi, pastor no 7. Está autorizado o táxi, chama para ingresso na 17, na 10, perdão. Chamar para ingresso lá, 10, pastor, 17. Pastor 17 para o cruzamento da 10. Pastor 17 está livre, ingresso no 10, taxi sobre a pista, reporte alinhado, pronto para a decolagem. Alinhado, táxi sobre a pista, pastor 17 recusará, alinhado, pronto. Boa noite, 1-7-1-4, informação Delta. 1-7-1-4, boa noite. Copia o 230 para Aracaju. Certo. 1-7-1-4, correto, então autorizado para Aracaju, nível de voo 230, rota direta. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5102 e o controle 120.8, corteja. 230 para Aracaju, a rota é direto, decola da 10, curva esquerda, pouca, atenção, Caju, 5102, transponde, e 208, ponto em Salvador, gol no 714. Gol no 714, correto, cotejamento, chame para o acionamento no portão 2. Bateu, faremos no 714. 2, 3, 152, no 8, curva de acionamento. Autorizado, chame táxi, 3152. Autorizado, chamar a táxi, 3152 da táxi. Pastor 1 no 7, livre de decolagem na 10, o vento 1 50 graus, 8 nós. Livre de decolagem, Pastor 1 no 7. Turno 7, decolou 1-6, controle em 1-2-0-8, boa noite. 1-2-0-8, boa noite, agradece, pastor, no 7. Controle Salvador, pastor, no 7, reta de decolagem, saída, ponte. Contato radar na decolagem, suba ao 090 na saída Conde. Sobe para o 090 saída Conde, o Pastor 17. Localizar o visual 0-3-2-9-1. 8-9-1 completo, aliás, chamando torre 1-1-8, decimal 6. 18-6, obrigado, espera, colégio. Uno 75, 1230, Salvador, livre o táxi, pátio 1 no Índia Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem, o 3152. Está livre, Índia Alfa, chama no ponto de espera, 3152, já está. Salvador, 03891, uma boa noite, final 10, baixando checado. 3891, boa noite, está livre o pouso na 10, o que negar 10 no 6 e o vento 150 graus com 8 nós. Autorizado o pouso 10, 3891. Após o táxi do Airbus da sua cauda, está autorizado o push para o táxi, o altímetro no 06. Voo, tá, Ali mantém 3152. Ali mantém 3152. 3891, no seu solo para os 22, táxi via Alfa e Juliette para a remota 12. Alfa Juliette 12, 3891, tá? 3152 é autorizado, a linha decola da 10, vento de 150 graus, 612 de nós. A linha decola da 10, 3152. 366 para o Helios Whisky. Pode estar, 366. Muito bem, obrigado. 3152, decolou os 24, controle em 120, decimal 8, tenha uma boa noite. Sim, controle 208, obrigado, boa noite, bom serviço, tenha uma volta. Controle Salvador, boa noite, plano 3152. Boa noite, contato radar decolagem, suba 330 na saída PUCA. 330 na saída PUCA, solicito coordenar com o centro, manter o nível 290 com final. 290, confirme. Positivo. Vamos coordenar com o centro, aguarde a confirmação. Assunto coordenado. Controle Salvador, boa noite, plano 3170, 160 restrito, cliente da Delta. 3170, boa noite, acelera a identificação, chegada Mari, desça para 4000 pés, o altímetro 106. Descendo para 4000 com 1016 na Mari, tá 3170. Ok, livre, taxa direita, chama no ponto de espera, pronto para decolagem, voo no 7 no 4. Taxi, chama na próxima, 7 no 4. O gol no 714 está autorizado a alinhar decolada 10, vento é 170 graus com 8 nós. Corrida 10 do gol no 714. Salvador, muito boa noite, é do 4062. Boa noite, acelera a identificação na chegada Mari, desça ao 050. Positivo, acionou Mari até o 050. Agora na passada no 180, recebemos a chamada do centro do Pico. Respondi por três vezes, mas ele não respondeu. Acho que ele não me escuta mais. Seria possível avisá-lo que nós já estamos em contato com vocês. Copiado, comandante. A identificação serve justamente para isso, para ter certeza que entrou em contato conosco. De qualquer forma, vou informá-lo, tá? O 4062. Muito obrigado. Victor, Altan 3, Zono 52. Sim. Solicita o retorno para Salvador. Gente, solicitando retorno. O 3, Zono 52. É o problema técnico, comandante? Curvando agora à esquerda pro 280. Tô muito grato, é uma boa noite também. Controle Salvador, boa noite, gol 714. Gol 714. Passando o código 5102, sub montanha o 230 na saída Puca. Ok, 5102, 230 ao nível na Puca, o gol 174 está recebendo agora a outra, responde? Agora sim, contato radar estabelecido, passando 2700 pés. Bom, pede bem. 3152 é controle? Mas escuta, dá pra nós manter o nível 150? Mantendo 150, afirmativo, curvando à esquerda agora na proa 280. Na esquerda, proa 280, a gente mantém 150, 3152. Problema de maior gravidade, 3152. Só um minutinho, por favor. Suba e mantenha o 140. 140, 714. Gol 1896, prossiga para 2500 pés. Autorizado LS Whisky. Reporte no Serra Vitor 366. Estabilizado no localizador. Para 2500, reporte estabilizado. Serra Vitor 366. Volta 3170, desça para 3000 pés. O altímetro 10, 16. Para 3000 pés, 1 a 0, 1 a 6, TAM 3, zona 7 a 0. O TAM 3, 1, 5, 2, pode voar na proa de Bonf? Na proa de Bonf, está livre, 3, 1, 5, 2. Proa de Bonf, 3, 1, 5, 2. Prego 9, 9, 4, eu tenho nível 3, 5, 0, aprovado, aceita? Escuta, aceita 3-5. 994, autorizado para Maceió, nível de voo 350 pela Upper Whisky 58, até o Orago, após direto. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5112 e o controle em 120, decimal 8, cotege. Autorizado então o nível 350 Maceió, via para o Whisky 58, até Orago. Após DCC de Branda 10, Whisky da Ponte, Puca, Caju é saída, aciona 5112 e o 208 é o controle, ou no 994. Correto, no 994, chame para o acionamento. Estou confirmando, o transponder é 5112? Afirmo, 5112. Vai o motivo do regresso? A informação do comissário que um passageiro entrou em convulsão aqui atrás e não sei, não sabemos exatamente o que se trata. Inicialmente não havíamos conseguido atendimento médico, apresentou-se um agora e está dando alguma atenção a ele, mas mesmo assim estamos retornando, ok? Gente, eu aguardo aí para os dados do passageiro, ok, comandante? Confirme? Eu aguardo aí para os dados do passageiro que eu preciso informar aí para ele, se o senhor necessita algum apoio no solo, para a gente coordenar isso aí. Positivo, assim que tiver essa informação já repasso. Vou aumentar também. Exatamente. 170, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte para o colisivo. Para 2000 pés, LS X-Ray 3170. Azul 4062, desça para 4000 pés, reduza para 1809. 4000, reduzindo para 80 já, 4002. 1714, livre ascensão 230. Livre ascensão 230, 714. Está autorizado para Campina Grande, nível 390, pela APRA Zulu 10, até Neuma, após direto. Transponder é 5115 e o controle em 120.8. Proteja. Ok, autorizado então Campina Grande, 390, pela APRA Zulu 10, até Neuma, após direto.